amava e não estava aqui. Agora eu quem sou seu grande amor. Você já passou e eu tenho certeza que ele não te quer. Depois já me chamou pra ser sua mulher. Não, não posso acreditar que ele queira me enganar. Não quero mais sofrer, me ferir meu coração. Dele ainda amar você. Deixa o tempo dizer, deixa o tempo dizer, eu não quero sofrer. O tempo é quem vai dizer. Tchau! É fruto sensual, elétrico. Agora ele não para de ligar, quer tentar me convencer que eu era complicada demais. Tinha medo de depois sofrer, que a outra era só pra distrair, era só pra me esquecer. Mas isso que ele falou pra mim, chamava e não estava fim. Agora eu que sou seu grande amor. Você já passou e eu tenho certeza que ele não te quer. Hoje já me chamou pra ser sua mulher. Não, não posso acreditar que ele queira me enganar. Não quero mais sofrer, me ferir meu coração. Mas não quero correr, o risco dele ainda amar você. Deixa o tempo dizer, deixa o tempo dizer, eu não quero sofrer. O tempo é quem vai dizer. Tchau! É fruto sensual, elétrico. Aceita, meu amor. Fruto sensual, aceite e respeite. Tome um drink de baixo. Fruto elétrico. Às vezes penso e procuro encontrar razão pra esse sentimento. E o teu rosto que transmite tanta paz e camisai do pensamento. Não! O teu olhar que me desarma, o teu sorriso que me encanta apaixonado. Tuas palavras, tua voz, será que tudo isso é um sonho ou realidade? E o ciúme que eu sinto é tão grande que me aflige até a alma. Não, não, não me permito te perder e essa ideia que me faz perder a calma. Será que um dia vou poder sentir teus beijos, teu perfume, ter você pra mim? DJ Zedilson e Edielson, agora toco essa canção que eu fiz só pra ti. Cigonha, o som que vai levar meu coração até você. As ilusões, cigonha, traz essa paixão que eu tanto quero. Meu sentimento é por você, pelo ciclone que é o furacão do som. Fruto sensual, vem dançar. Às vezes penso e procuro encontrar razão pra esse sentimento. E o teu rosto que transmite tanta paz, o caminho sai do pensamento. O teu olhar que me desarma, o teu sorriso que me encanta apaixonado.

meu coração. Vem dessa brega com o Jota Som. E nessa noite especial, vou curtir com o Jota Som e o Bruto Sensual. Eu quero te ver sorrindo, abraçar teu corpo lindo, Jota Som levando o astral. Arrasta povo, vai contagiar essa galera, arrasta povo é demais. É Jota Som. Inteira, eu vou pedir. Vem.

não podes comentar. Ó nosso amor, que sempre negarás. Proibido amor. Um, dois, três, e... É fruto elétrico. Aceita, meu amor. Fazendo você cair na folia. É. É fruto sensual. É. Lé. Se pensas que me enganas renegando essa paixão, se entregas facilmente se me olhas sem razão. É, quisesses conhecer o mundo inteiro e não encontrasse nada mais, mas voltarás e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como posso escapar de dar minha vida e levar meu amor? Mas voltarás e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como posso escapar de dar minha vida e levar meu amor? São as canções do nosso amor, de um som que toca o sedutor. DJ Betinho, eu vou pedir, me faz essa declaração. Eu sei que algum dia você vai ouvir essa canção de amor. E esse sono arrependido vem correndo implorando meu perdão. Do jeito que te amo, vou entregar-me de corpo, alma e coração. É com o Gilson. Ah. E com o DJ Betinho, a grande revelação. Gilson, comanda o setor que contagia hoje o som. Gilson. Se pensas que me enganas renegando essa paixão. Se entregas facilmente se me olhas sem razão. Quisesses conhecer o mundo inteiro e não encontrasse. E joga em cima e vai. Mas voltarás e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como fosse capaz de dar minha vida e levar meu amor. E com DJ Betinho a grande revelação. Gilson, comanda o setor que contagia hoje o som. Gilson, e com DJ Betinho a grande revelação. Gilson, comanda o setor que contagia hoje o som. É fruto sensual elétrico. Thank you. quero pra valer. Yeah. Vem comigo e o Super Vetron. Vem sentir o xodazão do Pará. Ele também me tira o ah. Eu vou perder o ah. Me tira o fazer parte dos meus planos. Não tenha medo, não há segredo. Quero, quero, quero, eu quero. Quero, eu quero, eu quero. Ouvi sua voz no telefone. Oh, eu quase perdi o ar. Seu coração. Vem cair na folia, é bruto sensual. Aceita meu amor. Tive dentro dos meus sonhos, te desejo com prazer. Porque eu te quero pra viver. Estava perdida e uma noite te encontrei. E hoje estou apaixonada por você. Quando eu achei que em minha vida eu não encontraria mais em quem pensar quando as canções fosse escutar. Não me arrependo e sei que muito vou sofrer. Então em quatro frases te confidencia. Primeiro te digo que é um pecado não pensar mais em mim. É, segundo que eu não posso esperar que um dia eu viva só pra ti. Terceiro, meu sentimento é só teu, mas o meu corpo será de outro alguém. E quarto, sou escrava desse amor que se confunde com paixão. Com super pop, se você não me quiser, vou metralhar seu coração. Quem eu sou? O super pop vai mostrar pra você. E eu me entrego a esse amor. Com super pop, DJ Zé Juninho, todas suas luzes do Águia de Fogo, pra metralhar toda essa emoção. Eu grito ao som do super pop. Não desisto nunca mais desse amor. Essa noite eu vou voltar a sonhar, pra esquecer que não és meu. Se a minha vida não pertence a ti, o meu coração é só teu. É fruto sensual, é... Digo que é um pecado não pensar mais em mim. É, segundo que eu não posso esperar que um dia eu viva só pra ti. Terceiro, meu sentimento é só teu, mas o meu corpo será de outro alguém. E quarto, sou escrava desse amor e se confunde com paixão. Com super pop, se você não quiser, vou metralhar seu coração. Quem eu sou? O super pop vai mostrar pra você. E eu me entrego a esse amor. Com super

Tudo que eu quero é estar junto de você. Essa distância só me faz sofrer, machuca o meu coração. Me diz o que fazer. Eu conto as horas, mas o tempo parece não passar. Essa distância em meu peito parece machucar. Assim não dá, não posso mais ficar sem você. Volte, amor, me tire dessa imensa solidão. Não machuque meu pobre coração, não faz isso comigo, não. Volte, amor, me tire dessa imensa solidão. Não machuque meu pobre coração, não faz isso comigo, não. Não faz isso comigo, não. Ferir meu coração. Se ele O risco dele é ainda amar você. Deixa o tempo dizer, deixa o tempo dizer. Eu não quero sofrer. O